recordação que o mundo esqueceu foi a morte de um homem tão real. Não quiseram crer na força do amor. Era um homem inocente, tão real, tão real. Deus nos traçou em vida, nos livrou do grande mal. Pagou alto preço pra nos dar a salvação. Por isso que fomos salvados pelo sangue carmesim. E purificou-nos mesmo assim. Mais forte que o mar, infalível, tão possível e real. Se morreu ali, pregado numa cruz, mas ressurgiu como uma luz. Ressuscitou, ressuscitou. Deu-nos graça em vida, nos livrou do grande mal. Pagou alto preço pra nos dar a salvação. Por isso que fomos lavados pelo sangue carmesim e purificou-nos mesmo assim. Vamos lá.